no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. As dificuldades enfrentadas todos os dias por pessoas carentes são muitas. E, pensando nelas, que foi criada há mais de 50 anos a Associação Lareira de Nazaré de Ouro Preto. Para manterem ativa essa entidade, os professores Marilene Guimarães e Carlos Alberto Pereira criaram um projeto de extensão em que os bolsistas auxiliam os voluntários na manutenção do trabalho. A professora Marilene nos explica quais são as atividades realizadas na Lareira de Nazaré de Ouro Preto. Essa fundação tem sede própria. Nessa sede própria tem um bazar que tem as doações que eles vendem e a renda é revertida todas para os programas sociais. E ela dá uma atenção especial para as mães solteiras, para as pessoas assim, idosas e também para a Santa Casa de Misericórdia. Para manter a Associação Lareira de Nazaré em funcionamento, Marilene ressalta a importância do trabalho dos bolsistas. Os bolsistas ajudam nos eventos, ajudam a organizar. Por exemplo, uma das últimas atividades que tiveram lá foi separar os enxovaizinhos, tantas peças para cada um. Na festa junina, eles fizeram cartaz, trabalharam no dia, ajudaram muito também. Quando tem qualquer evento, eles estão sempre ajudando. A coordenadora diz ainda que o maior desafio enfrentado pelo projeto hoje em dia é que ele não se perca com o tempo. Nesse sentido, ela enfatiza outra função do projeto. De fato, é divulgar as ações da associação para que as pessoas cheguem, sabe? Caso se identifiquem com a questão, que se aproxime. Ficou interessado em ser voluntário na associação? Entre em contato pela página no Facebook www.facebook.com/Associação Lareira de Nazaré e faça parte também. Eu sou Laís Stephanie, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.